¿Por qué será? ¿Por qué será que hoje o negro não veio trabalhar? ¿Por qué será? Houve morte em Palmares. Morreu um negro chamado Ganga Zumba. Já correu notícia. Houve morte em Palmares. Mataram um negro chamado Ganga Zumba. Por que será? Por que será? Por que será que hoje o negro não veio trabalhar? Por que será? Por que será? Que hoje o negro não veio trabalhar? Naquele tempo não existia princesa, não havia pão na mesa, só tinha o canavial. Era o suor, era o sangue derramado, era o trabalho do negro, dia e noite sem parar. Por que será? Por que será? Por que será que hoje o negro não veio trabalhar? Por que será? Por que será que hoje o negro não veio trabalhar? Depois do canavial, tem o relógio de ponto que não para de marcar. E se o negro tá doente e não consegue chegar, seu patrão, o senhorzinho, continua a perguntar. Por que será? Por que será? Por que será que hoje o negro não veio trabalhar? Por que será? Por que será? Que hoje o negro não veio trabalhar? Que hoje o negro não veio trabalhar? Que hoje o negro não veio trabalhar?